velho condomínio. Contraste social. Eu quero denunciar o contraste social. Enquanto o rico vive bem, o povo pobre vive mal. Cidade maravilhosa é uma grande ilusão. Desemprego, pobreza, miséria, corpos no chão. As crianças da favela não têm direito ao lazer. Governantes só falam e nada querem fazer. O posto de saúde é uma indecência. Só atende se o caso for uma emergência. A sociedade capitalista com sorriso aberto. Rir de longe é melhor do que sofrer de perto. Miséria e morte é o nosso dia a dia. Pelo menos entre nós não existe judaria. Um amigo estudou, não teve oportunidade. Brigou, lutou por sua dignidade. Mais uma vez, por falta de opção, o seu trabalho foi na boca com uma 9 na mão. Ele queria um dia voltar atrás. Infelizmente esse amigo já não vive mais. Se ele tivesse uma chance, podia ser trabalhador. Como não teve, para o inferno alguém lhe mandou. Contraste social. O povo pobre é quem vive mal. Eles querem negão dentro da prisão. Os lameiros contarão com satisfação. Contraste social. O povo pobre é quem vive mal. Eles querem negão dentro da prisão. Os lameiros contarão com satisfação. Estouraram uma boca de fumo, traficando. Preso, para a alegria da polícia, o traficante é preto. Na cadeia com certeza vai passar muito tempo. Mas se tivesse dinheiro teria um justo julgamento. No país onde o dinheiro domina, família faz da praça a sua morada. A política é movida através de propina. Um inocente é condenado sem ter feito nada. E assim vamos fazendo o que diz a bandeira. Ordem, progresso no país de terceiro mundo. Não queremos ser tratados de qualquer maneira, como se todos na favela fossem vagabundos. Quem está por cima não esquenta não. Ri de nós e joga osso para o mundo cão. 27 de janeiro de 1994, uma mulher com as costas cheias de buraco estava parada com a filha na fila do orelhão. Recebeu pelas costas dos tiros de bagulhão. A filha ficou ferida e a mãe morreu. Mas um fato ocorrido na cidade de Deus. O mesmo não acontece na zona sul. Não foi bandido que matou, tava com a farda azul. Não quero fazer sensacionalismo, apenas te mostrar que a gente vive na beira do abismo. Contraste social. O povo pobre é quem vive mal. Eles querem negão dentro da prisão. Os lameiros contarão com satisfação. Contraste social. O povo pobre é quem vive mal. Eles querem negão dentro da prisão. O coletivo de favelado agora é arrastão. Discriminado na rua, na praia, na condução. A televisão esquece da pobreza, impondo a playboyzada como padrão de beleza. Por isso que muito cara fica revoltado com o sistema que deixa os pobres acorrentados. Deve ser muito fácil falar da cobertura daqui de baixo onde eu tô. A realidade é bem mais dura. Aqui não tem playground, não tem carro do ano. Aqui não tem piscina com playboy nadando. Aqui não tem shopping, não tem boate, mas tem soldado de azul brincando de SWAT. Tem água de esgoto passando na rua. Tem gente sem casa, dormindo na chuva. Aqui não tem lazer, não tem quadra de basquete. A pelada é no CIEP. Porrada que a gente levava no tronco, agora levamos na rua e pronto. Ficamos com a boca fechada porque não queremos ir para o inferno. Te mando pro saco dentro do buraco, esse é o mundo moderno. Tiro de 12, metralhadora e se acabou. A vida de mais um irmão que pelos direitos reclamou. Fique ligado, nada mudou, veja o que se passou. Chibatada que a gente levava no tronco não cicatrizou. Se você não se ligou, se liga então, nada mudou. Se na sua cabeça eu estou equivocado, desça da cobertura e passe aperto do meu lado. Contraste social. O povo pobre é quem vive mal. Eles querem negão dentro da prisão. Os lameiros contarão com satisfação. Contraste social. O povo pobre é quem vive mal. Eles querem negão dentro da prisão. Os lameiros...